Novo Testamento na fita, aí se liga. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e te liberta, nele encontrará refúgio e fortaleza. Sem arma, sem guerra, sem cocaína, mano, sobre a mesa. Ruína de potestades em sua cabeça não vai estar. Se você se arrepender, Jesus vai te perdoar. Nego, buscai perdão enquanto se pode achar. Violência, marca registrada na favela. Em nome de Jesus vai acabar toda essa guerra. E a paz vai reinar na periferia. Manos da madrugada não vão ficar mais nas esquinas, consumindo sua mente no pó de cocaína. A profecia está se cumprindo e muitos sabem disso, mas não acreditam e continuam no maldito vício, destruindo sua vida por dentro aos poucos. Guerra pra todos os lados, manos estão ficando loucos. Aqui quem fala é Mano Silva, voz do Novo Testamento. A palavra está aí pra te livrar do tormento. Se não acredita em mim, eu ainda insisto. O amor, a verdade e a paz você só encontra no Senhor Jesus Cristo. No Senhor Jesus Cristo está a fé. No Senhor Jesus Cristo, a verdade. No Senhor Jesus Cristo. Sei que não é fácil esquecer as cenas sangrentas, os tiros, as flechas, as fitas, a violência intensa, ativa, carência de paz. Sei que não é fácil superar a morte de um pai, então viver um presente com sentimento de amor, ausente de alguém que poderia com certeza ser bem muito mais. E um símbolo paterno que infelizmente já não existe mais. Diferentes histórias com os mesmos finais. Cotidiano amargurado à procura da paz. Quem traz a rima de esperança em uma canção dará um grito de vitória no refrão. Vinde a mim todo ser cansado e oprimido, não importa se drogado ou bandido, vinde como está. Deixa de lado as drogas, o crime são laço do fracasso. Abrindo dá um passo, curto um furto, homicídio. As drogas, louco, puro suicídio. Suicídio, suicídio, suicídio. Vem que tem fonte inesgotável de carinho, amor. Nunca está sozinho, um ombro, a mão, um abraço de um irmão. Palavras que confortam o coração. Atitude verdadeira do guerreiro, sangue bom que não desanda, nem se entrega, nem foge a missão. Nem foge a missão, nem foge a missão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não pague de indeciso, é de Cristo sim que eu preciso. Faça como Dimas, o ladrão acreditou e teve o seu perdão. A vitória, a salvação está em suas mãos. Cabe a você tomar essa decisão. 1000 cairão ao teu lado, 10,000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Novo Testamento, palavras de fé pro coração de quem quiser.